Sejam bem-vindos mais uma vez. Este é o podcast Segurança Legal, episódio 23, Nova Lei de Crimes Informáticos, parte 2. Aqui quem fala é Guilherme Goulart e, juntamente com Vinícius Serafim, daremos continuidade ao episódio anterior, seguindo com a análise crítica da chamada Lei Carolina Dieckmann. Este podcast tem o apoio do site Profissionais TI. Acesse www.profissionaisti.com.br. Segurança Legal, o seu podcast de segurança da informação e direito da tecnologia. Um oferecimento Brown Pipe Consultoria. Olá, Vinícius, tudo bem? Olá, Guilherme, tudo bom? Tudo ótimo. De pronto, então, retornamos à discussão do episódio anterior. Nós falávamos, o último assunto que nós abordamos era a questão que foi tratada pelo José Milagre, num artigo lá que consta no show notes do episódio anterior, em que ele colocava a questão envolvendo vulnerabilidades e a gente levantou a possibilidade e o assunto da vulnerabilidade no mecanismo de segurança. Tu queres relembrar a nossa discussão? Sim, até para facilitar o entendimento, né? Certo. Eu vou ler o trechinho do Milagre que a gente citou no episódio anterior, né? Que foi o ponto de partida para essa nossa discussão. Tá? Ele escreve o seguinte: por fim, repise-se que a invasão, para caracterizar a conduta criminosa, deve ocorrer em ativo protegido por mecanismo de segurança. Perfeito, é justamente o problema que a gente encontra na lei, né? Sim. Para nós isso é um problema, depois a gente come. Resistimos à simplicidade daqueles que entendem que basta uma senha no dispositivo para que ele seja protegido, logo preenchendo os requisitos da lei. Podemos ter a hipótese de um sistema operacional, por exemplo, Windows, com senha, mas que tenha uma vulnerabilidade no navegador nativo, por exemplo, a MS-11003. Nesses casos, a perícia deverá constatar que, a despeito da senha, a máquina estava desprotegida, entre aspas, né? Com patches desatualizados e que o titular, por sua conta e risco, assim mantinha o serviço na rede em um sistema defasado. E aí a gente começou a discutir a nossa discussão, trazendo primeiro que essa questão da sua por sua conta e risco, ou seja, o fato de alguém ter uma vulnerabilidade na máquina, significa que a pessoa, por conta e risco, né, mantinha o serviço na rede, mantinha a sua máquina na rede, é o fato que a gente discorda. Né, porque a gente tem, por exemplo, as zero-day vulnerabilities. Então, as vulnerabilidades que são descobertas e que não, para as quais não existe ainda uma patch, nenhuma correção, nenhuma maneira de se evitar que ela seja explorada, fornecida pelo fabricante ou pelo desenvolvedor do software, pelo fornecedor. E aí, nesse caso, o usuário teria o problema de, e aí? O que eu faço? Claro. Eu desligo a máquina? Se eu ligar a máquina, eu estou por minha conta e risco. E outra, ele teria que saber que ele tem essa vulnerabilidade. É, mas a lei não fala sobre essa questão da ciência, na aplicação de um patch ou na atualização da máquina, né? É, e aí a lei fala que deve existir de forma objetiva um mecanismo de segurança. Um mecanismo de segurança. Sim. Né? Aí é o seguinte, que esse mecanismo tem que ser violado, né? E que esse mecanismo tem que ser indevidamente, né? Tem que ser indevidamente violado. Aí a gente tem duas questões, tá? A questão que o Milagre levantou com relação a, ok, eu tenho uma senha no meu Windows, eu tenho uma senha no meu sistema operacional para de login, né? E eu tenho uma vulnerabilidade no navegador do sistema operacional. Ok. E essa vulnerabilidade sendo explorada pelo atacante permite que ele acesse, por exemplo, né, hipoteticamente, os arquivos da máquina de forma remota. Fazendo um bypass no mecanismo, que é a senha, por exemplo. É, aí a gente entra num terreno aí de gelo bem fino. Uhum. Né? A gente caminha sobre um lago congelado, com um gelinho bem fininho, que é essa questão da violação do mecanismo. Eu violo o mecanismo ao explorar uma vulnerabilidade que não está no mecanismo e que sim está em outra peça de software do sistema operacional? Que seria o bypass do mecanismo. Seria um bypass, ou seja, eu não passo pelo mecanismo para acessar os arquivos, eu passo por uma vulnerabilidade no Internet Explorer. Lembrando que, para nós, isso é uma invasão. Acabou. Isso deveria ser crime. Não interessa se violou o mecanismo ou não. Sim, fora da lei, né? Fora dos termos dessa lei, fora dos termos da lei, invasão, né? Haveria uma invasão, sem dúvida nenhuma. A questão é que na lei fala através de violação de mecanismo de segurança. E o que é violar um mecanismo de segurança? E a gente discutiu isso no primeiro episódio, colocando que, no nosso entender, a violar seria fazer com que o mecanismo funcionasse de uma forma diferente daquela que ele foi projetado para funcionar. Anômala, usamos o termo anômalo. Então, o próprio mecanismo de segurança, ele é uma peça de software que tem lá, é um artefato de software que tem no sistema. Então, eu violo esse artefato se eu explorar uma vulnerabilidade num outro ponto do sistema? Então, essa é a questão, o violar o mecanismo de segurança tem que ser um ataque direto ao mecanismo de segurança ou vale, vamos dizer assim, eu não passar por ele, isso é violar o mecanismo de segurança. Uhum. Seria fazendo uma analogia um pouco simplória ou simplista, né? Na minha casa eu posso ter uma janela ou uma porta que está fechada, mas se nos fundos tiver uma janela aberta e a pessoa entrar pela janela que está aberta, não haveria violação de mecanismo de segurança, né? Fazendo uma analogia e fazendo uma transposição também para o texto da lei. Seria mais ou menos isso? Sim, exatamente. Seria mais ou menos isso. É como dizer, tu tem que entrar pela porta. Que está fechada. Que tem que estar trancada. Né? Então, esse é um ponto. Né? Repetindo o que a gente já falou no episódio anterior, esse é um assunto bastante delicado ainda, em que a gente trabalha com uma série de hipóteses. Né? Muita coisa tem que ser discutida. E, por favor, se algum ouvinte nosso tiver alguma opinião diferente ou uma outra visão desse assunto, compartilhe com a gente vai trazer para o podcast para a gente poder se aprofundar ou, né, pensar um pouco mais a respeito dessas coisas. Até por uma questão de honestidade científica, né? Claro. Não deixaríamos de falar ou de trazer uma opinião diferente da nossa. Claro. Nós não temos a pretensão de ser os donos da verdade, sim, ainda mais nesse assunto, né? E outra questão, Guilherme, então tem essa questão da vulnerabilidade que está num outro ponto do sistema operacional e não no mecanismo, né? Certo. Aí, outra questão, com relação à vulnerabilidade no mecanismo de segurança. Tá? E aí, esse é um outro ponto pelo qual eu também discordo daquela afirmativa do milagre. Né? Porque, para que haja um ataque, e isso a gente. Isso dentro da área de tecnologia da informação, em segurança da informação, quando a gente. As mais variadas referências, Anderson, Pfliger e Schneier, tantos outros aí que já falaram sobre isso, né? Quando a gente fala em ataque, uma invasão, necessariamente isso acontece através de uma vulnerabilidade. Então, tem que haver uma vulnerabilidade para que haja a invasão. A gente tem que entender que a vulnerabilidade ela é só um dos fatores, ela é um dos fatores que tem na equação do ataque. Né? Se a gente zera esse fator, ou seja, se não existe vulnerabilidade, o resultado da equação é zero, ou seja, a gente não tem ataque. A gente tem a tentativa de ataque, mas ninguém consegue efetivamente realizar a invasão, vamos dizer assim, né? Claro. Então, por isso eu discordo mais uma vez do milagre nesse sentido. Se alguém consegue violar o mecanismo de segurança, é porque esse mecanismo de segurança necessariamente tem uma vulnerabilidade. Se ele não tivesse vulnerabilidade alguma, ele seria, por definição, e a gente já comentou isso no episódio passado, inviolável. Certo? Sim. E aí não dá para, mas tinha uma vulnerabilidade com que o usuário não aplicou o patch. Eu acho que nesse caso a gente tem que ignorar isso. Se existia vulnerabilidade ou não, se o patch foi aplicado, se existia patch ou não, né? que a vulnerabilidade tem que existir de alguma maneira. Se existia patch ou não, e alguém explorou aquela vulnerabilidade, né, do mecanismo de segurança para fazer o acesso indevido, ele cometeu crime. E agora a gente está falando diretamente no aspecto da lei, né, na questão da violação do mecanismo de segurança. Sim, né, eu acho que esse é um ponto bem delicado, vou te interromper. Claro. Porque não basta, então, apenas que o usuário atingido, né, tenha um mecanismo de segurança, né, segundo o milagre. Ele teria que ter um mecanismo de segurança completamente atualizado para que certo. possa haver o crime, né, segundo certo. A visão dele. Porém, se não há vulnerabilidade, não há invasão, né? É bem delicado isso, né? E tem um outro detalhe, né? Porque se a gente for seguir nessa linha, a gente não vai conseguir punir ninguém. Exatamente, porque sempre vai haver uma Porque vulnerabilidade. sempre vai haver uma vulnerabilidade. Exatamente, sempre vai haver uma vulnerabilidade. Por definição, senão, se o sistema não é vulnerável, ele é invulnerável. Tá? E a Claro. gente comentou até do Super-Homem no episódio passado. Sim, Que nem, sim, sim. e o Super-Homem não é invulnerável, tem a Kryptonita ainda aqui. Ou seja, ele tem uma vulnerabilidade. Entende? No momento que ele vamos pegar o Super-Homem agora. No momento que o Super-Homem é vulnerável à Kryptonita, ele não é mais. Ele não é mais Invulnerável. invulnerável. Ou seja, ele tem uma vulnerabilidade, ele pode ser atacado, ele tem um ponto fraco. É, existe uma maneira de destruir ele, né? Só que a mesma coisa se aplica à questão do mecanismo, à questão da segurança do ataque. Ou seja, eu preciso ter uma vulnerabilidade. Então, o fato de eu ter uma vulnerabilidade, aí eu discordo do ponto que o Milay coloca que o usuário mantenha o sistema desprotegido por sua conta e risco, e que por essa razão não haveria crime, né? E o cara deixou tudo aberto. Eu discordo. Tá? Eu discordo pelo fato de que tem que haver uma vulnerabilidade a ser explorada. É Se que o cara não seria. aplicou, se o administrador ou o dono do equipamento não aplicou o patch, não mantém o sistema atualizado e tal, mas tem um mecanismo de segurança, tá? E alguém invade, para mim continua havendo crime. Essas nossas fechaduras que a gente usa em casa, tá? Que essas fechaduras externas. Essas fechaduras, para quem já deu uma pesquisada aí a respeito de abrir porta, abrir fechadura sem ter a chave, tá? E sem fazer aquele truquezinho que os chaveiros muitas vezes usam de rebentar com a fechadura toda, que a gente chama eles, né? Para nos cobrarem mais pelo serviço e nos vender uma fechadura nova. Né? Quem já procurou como abrir, vai ver que a segurança é muito relativa dessas fechaduras. Elas têm várias vulnerabilidades. Quem quiser, procure aí numa loja aí um conjunto de chave de gazuas, ou como popularmente conhecido como chave Misha, né? Compre um conjunto desses, R$ 30, R$ 40, e tenta abrir suas próprias fechaduras em casa. Vocês vão se surpreender com a facilidade, dê uma procurada na internet. Agora, é vulnerável? Claro que é vulnerável. Se eu consigo abrir sem a chave, eu tenho uma vulnerabilidade na minha fechadura. Mas aí eu invoco aquela questão econômica, né? E aí tu vai ter que complementar a questão da própria criptografia, que também envolve isso, né? Que é o custo da informação que está protegida, que está armazenada lá, né? E o custo que o atacante tem para explorar uma eventual vulnerabilidade e conseguir ter acesso àquela informação. Se o custo que ele tiver é maior do que o próprio valor da informação, não haveria sentido de ele invadir, certo? Certo, mas aí a gente está lidando com a motivação do atacante, né? Aí a gente está lidando com motivação. Sim. Aí depende do que o atacante quer fazer, que muitas vezes o custo para o atacante da invasão é alto em termos de tempo, vamos dizer assim, mas o tempo nem vale tanto assim para ele, né? Sim. E o que ele vai ganhar com o ataque não é nada. Ou seja, Ah, ah, eu sim. consegui Tem atacar. Então razão. tá, ele pega e passa para o próximo. Ou ele não está interessado nas informações que tem na tua máquina, e sim usar a tua máquina como um dispositivo ligado na internet para fazer outras coisas. Claro. Então tem esse aspecto. Ou a motivação dele pode ser destruir as tuas informações a qualquer custo. Ou agora a gente tem os ransomware, né? Que são. Sim. Mas daí um outro caminho, softwares que sequestram teus dados, mas isso É um outro assunto, né? A gente discute em um outro podcast. Mas assim, só para fechar essa questão da vulnerabilidade no mecanismo, tá? Qualquer invasão vai acontecer através de uma vulnerabilidade. Certo? Quando a gente fala em... Não estou falando aqui do cara saber a senha. É uma vulnerabilidade um pouco diferente. Já vamos discutir isso. Claro. Mas qualquer invasão vai acontecer através de uma vulnerabilidade. E no meu entendimento, eu não sei se tu concorda com isso ou não, Guilherme, mas no meu entendimento, havendo um mecanismo de segurança, tá, que impõe alguma restrição de acesso, tá, e mesmo que não tenha patch, mesmo que tenha vulnerabilidades, poderiam ser corrigidas com um patch que o fornecedor já disponibilizou, e isso não certo. Foi aplicado, tá, por, seja qual for a razão, tá, a gente sabe muito bem que tem empresas que não aplicam patch em servidores críticos com uma frequência muito grande, porque volta e meia os patches da Microsoft, por exemplo, volta e meia fazem serviços parar. Não, peraí, não vamos muito longe. Basta lembrar apenas da última atualização do Windows 7. Né? Sim, que um monte de máquina não botou mais. Então as pessoas têm várias razões para algumas para esquecerem os patches, outras para demorarem para aplicar um patch, e coisas do gênero. Agora, a falta de um patch, ou seja, a existência de uma vulnerabilidade no sistema, não descaracteriza o fato de ele ter um mecanismo de segurança. Certo. Um mecanismo que, para ser violado, alguém vai explorar aquela vulnerabilidade. E aí o meu problema com a, assim, o nosso problema com a lei, né? Ali diz, mediante violação de mecanismo de segurança. Na verdade, a gente teria que tratar sobre acesso indevido. A gente já conversou sobre isso também antes. Claro, né? Sobre acesso indevido. Então, caracterizar... Acesso não autorizado. Caracterizar o acesso não autorizado, o acesso indevido. Ou seja, não interessa se eu entrei, deveria ser assim, tá? Não interessa se eu entrei por uma vulnerabilidade no Internet Explorer, ou no Firefox, ou seja qual for o navegador, ou se eu violei diretamente o mecanismo de segurança. Não interessa por onde que eu fiz isso. Se eu acessei informações que estavam... que tinham acesso restrito, que de alguma maneira não estavam publicamente disponíveis, né? Aí, já deveria ser crime isso, por si só. O problema lá é a violação do mecanismo de segurança, a maneira como isso foi colocado. Bom, então encerramos essa questão da vulnerabilidade no mecanismo. Mas eu quero invocar, quero trazer uma outra questão espinhosa aqui. Ai, ai, ai. E a gente está falando o tempo inteiro sobre mecanismo de segurança, violação indevida de mecanismo, e nós decidimos agora, na continuação desse episódio, investigar um pouco mais o que a doutrina e a bibliografia na área de tecnologia da informação fala sobre qual é a definição formal de mecanismo de segurança. Aí a gente... É, nós tivemos com os burros na água, né? Tivemos muitos problemas, porque o Vinícius tem uma boa bibliografia aí, principalmente ele, eu até nem tanto, mas ele que é da área, tem uma série de livros de segurança da informação, e por incrível que pareça, até mesmo no Security Engineering do Ross Anderson, Ross né? Anderson. Nós não encontramos uma definição formal. Mecanismo de segurança é isso. A gente acabou encontrando um livro do Matt Bishop, Introduction to Computer Security, que ele fala, inclusive, que mecanismo de segurança pode ser um meio não técnico. E ele dá o exemplo de solicitar a prova de identidade de uma pessoa antes de trocar uma senha. Esse seria, segundo ele, um mecanismo de segurança. Uhum. E ele coloca ainda que, de fato, políticas muitas vezes requerem alguns mecanismos procedimentais que a tecnologia não pode aplicar. E toda a discussão do mecanismo em si, e a grande preocupação das pessoas envolvidas nesse projeto, era fazer justamente a distinção entre mecanismo de segurança e política de segurança, para que a pessoa, ao violar uma política de segurança, não cometesse o crime, né? Aquela história que nós colocamos no episódio anterior. Ah, aparece um bannerzinho ou um pop-up no site dizendo não siga adiante. É. Ou você aqueles roteadores. Ou aqueles roteadores que quando a pessoa vai fazer o login mostra um roteador. o acesso é restrito, não efetua esse acesso e por aí vai, né? Ou seja, tem que ser a política acompanhada necessariamente no mecanismo, ou seja, tem que ter algo que um artefato de software ou até hardware, se for o caso, que limite o acesso, e esse artefato é que tem que ser violado, não a Sem política dúvida. Em si. Sem não dúvida. Basta ter a política. Uma das coisas que nós achamos aqui sobre a definição de mecanismo, embora alguns autores não digam o que é o mecanismo, eles falam muito sobre mecanismos e falam sobre o que os mecanismos fazem, né? Uhum. E um ponto interessante é que um mecanismo ele sempre vai implementar uma política, certo? Certo. Ainda que implícita, né? Esse é o ponto. Claro que o mecanismo pode existir, mesmo que não exista nenhuma política, uhum. mas ele vai existir para impedir o acesso não autorizado. Talvez claro. Essa seja a política mais básica né, de um mecanismo. Né? Se não há uma política, não há um mecanismo. Então, evidentemente que eu vou precisar ter uma política mesmo que implícita, mas o que nos salta os olhos e o que, claro, a gente não tem toda a bibliografia do mundo sobre o assunto, foi justamente a dificuldade de encontrar a falta da definição formal de mecanismo. De mecanismo E por que a gente comenta isso, de né? Mecanismo de segurança. Mecanismo de segurança, não é sim. Só não é a definição só da palavra mecanismo, é mecanismo de segurança. Sim, sim. É. Pode parecer uma bobagem, os caras estão discutindo isso e entrando tão fundo nesse sentido... Mas a gente tem que saber exatamente o que é mecanismo de segurança para fins de verificar se houve ou não a violação de um mecanismo. Só deixa eu lembrar, Guilherme, da onde que a gente partiu essa nossa discussão, né? Antes da gente, quando a gente começou a pensar sobre gravar esse podcast. A gente estava discutindo a questão da invasão, né, ou do acesso indevido a informações, né? Ou acesso não autorizado a informações, através de SQL injection, ou injeção de SQL. Sim, tá? Exatamente isso. E aí nós, então, você entra num site que tem lá, por exemplo, pegar um PHP, né? Um site que tenha produtos e que tenha coisas assim, ele tem lá na URL dele, ele chama lá um arquivo, por exemplo, produtos.php, interrogação, ID igual, ou seja, ID do produto igual e tem o número do produto. Ok. Aquilo ali, lá dentro do servidor, ou seja, quando a gente pede aquela URL, aquele parâmetro ali vai ser passado para uma peça de software lá no servidor, que vai inserir aquele parâmetro dentro de uma requisição SQL para um banco de dados e vai executar essa requisição no banco de dados e vai retornar os dados para uma página que vai formatar isso e isso vai ser finalmente entregue para o solicitante, né, para a máquina cliente. A questão do SQL Injection é que junto com aquele ID lá, a gente consegue inserir outros comandos SQL. Se, ao fazer o software, ao implementar o software, o desenvolvedor não se preocupou com uma coisa chamada sanitização da entrada ou do input. Né? Sim. Que é verificar se o que tu está recebendo ali dentro é o código é só o código de um produto. Né? Se não tem outra coisa a mais lá que tem que ser descartada. Claro, claro. E isso já é amplamente conhecido, isso é amplamente sabido por quem trabalha na área de segurança. Né? E Sim. Mesmo nos livros de desenvolvimento e cursos de desenvolvimento e tudo mais. Boas práticas. Né, todo mundo fala, né, na questão de controlar a entrada de dados, né, que vem lá do usuário. Então, o cara não faz esse controle, e tem vários sites na internet vulneráveis a isso, porque essa é uma das vulnerabilidades mais utilizadas para se invadir sites. Está inclusive no top 10 lá da WASP, né, que, uhum. que é um projeto que aberto, vamos dizer assim, que estuda vulnerabilidades em aplicações web, né? E nas uhum. top 10, desde 2010, tá lá o SQL Injection, e tem muito site vulnerável na internet. Tá? Se fazer uma pesquisa que esses sites podem ser facilmente encontrados. Só para falar sobre a sigla, né? Open Web Application Security Project, isso, ou WASP. Ou WASP. procurar o OWASP no Google, se você encontrar o site do projeto. Vamos colocar o link lá no show notes. O link, é muito interessante. Então o que acontece? Através daquela página que tem os dados do produto, o atacante consegue colocar requisições ou um statement que a gente chama, né, de SQL, né, solicitando informações de outros lugares do banco de dados, de outras tabelas do banco de dados. Inclusive, por exemplo, de tabelas onde tem nome de usuário, e-mail e senha. Então ele consegue efetivamente, através de uma página dessas, acessar informações que são restritas, que ele não deveria estar acessando. Ok. E aí a questão que a gente levantou é... O SQL injection, por si, é uma violação de mecanismo de segurança? É. Entende? É uma violação de mecanismo de segurança? Pois é, justamente. Para isso a gente precisa saber o que é mecanismo de segurança. Parece um exagero. Disso, né? Claro. Parece um exagero, mas não é, né? Num primeiro momento, eu te confesso que eu não tenho opinião formada sobre isso, mas me parece, num primeiro momento, e eu fico aberto a mudar de opinião, eu acredito que não. Uhum. Não me parece que seja, justamente porque a falha do desenvolvedor, da equipe, em fazer essa sanitização, né, que se chama? Sim. Sanitização de dados anterior, porque isso é feito por um mecanismo, certo? A sanitização. Como é que isso é feito? Linha de código? Como é que isso é implementado? Isso, existe uma função lá dentro da linguagem que nos permite fazer isso. A gente pode inclusive implementar alguns procedimentos, algumas rotinas lá dentro, né? O próprio desenvolvedor para implementar isso. E várias linguagens já têm na sua própria biblioteca lá de código, já tem funções prontinhas para se fazer esse tipo de coisa. Agora, a questão é, isso é um mecanismo de segurança? Entende? A função, tu diz? Ou o... Não, esse controle. Isso é um mecanismo de segurança? Isso constitui um mecanismo de segurança? Que pode ser violado ou não? Essa é a questão. E aí tem aquela... A gente citou lá do livro History of Information Security, né? Uhum. Que o Liv, o nome dele é para pronunciar meio complicado, ele coloca logo no primeiro artigo introdutório a questão de que, para ele, né, na definição lá que ele cita, que segurança da informação constitui a gente, de alguma maneira, restringir deliberadamente o acesso a uma informação ou um sistema. Se essa definição fosse utilizada na lei, vamos dizer assim, para dizer, olha, se tu violar isso aqui, é crime, né? Claro. Aí a gente poderia entender facilmente que alguém está subvertendo aquele mecanismo de pesquisa, não sei se é um mecanismo de segurança, tá? Claro. Aquele mecanismo de pesquisa do site lá para verificar dados de um produto. Que claramente o objetivo daquele mecanismo é te mostrar informações dos produtos e nada mais. Então, se tu subverte aquilo ali, tu viola aquilo ali e acessa outras informações no banco de dados, bom, tu tá violando a restrição que o dono da informação impôs na consulta. Mesmo que não exista um mecanismo formal. A gente tá falando aqui de... Aí eu tô falando de... usando aquela definição do livro lá, que é alguma restrição foi deliberadamente imposta e alguém foi lá e violou essa restrição. Então, eu acesso uma página que é para mim ver a lista de produtos lá de um site e eu manipulo de uma forma bem específica, que é fácil de caracterizar como uma ação anormal, vamos dizer assim, que está violando aquilo ali. Eu manipulo aquela entrada ali para mim pesquisar outras coisas no banco de dados, inclusive usuários e senhas, por exemplo. Nesse sentido, eu acredito também, e agora eu vou fazer um trazer um argumento contrário do que eu falei antes. também no, né, nessa tu discussão para tentar chegar... Sofre de dupla personalidade, dupla personalidade. Mas o ponto é o seguinte, a gente, quando a gente fala em mecanismo de segurança, eu acredito que a gente tenha que observar os atributos de segurança da informação, né? Confidencialidade, integridade e autenticidade, disponibilidade, não repúdio, enfim, tem, né, todos aqueles que a doutrina fala, mas esses três, quatro aqui seriam os mais comuns. Eu noto que há um foco muito grande, quando a gente fala em mecanismo de segurança, o foco na confidencialidade. Mas não é apenas, mecanismo de segurança não é apenas proteção de confidencialidade. Pode ser, eu posso ter uma informação que é pública, mas eu quero manter a integridade daquela informação pública. É uma série de exemplos que podem ser dados nesse sentido. Então, talvez, né, talvez fazer um mecanismo, esse é o ponto, né, fazer um mecanismo funcionar, qualquer ele que seja, um software funcionar de forma anômala, violando a integridade de seus registros, talvez, né, talvez isso possa ser uma violação de mecanismo, mesmo que no caso do SQL Injection, o programador, o desenvolvedor não tenha tomado as medidas técnicas necessárias para evitar o SQL Injection, né? Mas mesmo assim é um assunto também delicado, né? Mas daí nesse caso, Guilherme, a gente também teria o... Não só a questão, tu falou da questão da violação da integridade, né? Mas o simples fato de usar o SQL Injection para recuperar, para ler informações, eu não estou alterando informação nenhuma lá dentro, né? Eu estou a priori violando a confidencialidade dos dados. Sim. Aliás, a priori não, eu estou violando a confidencialidade dos dados, eu estou acessando coisas que eu não deveria estar acessando. Né? Por uma, ainda que de forma implícita, por uma política, perdão, colocada, implementada através de uma página de pesquisa. Né? Aí, o problema disso é que isso é um crime, uma vez assim, eu violei um mecanismo de segurança. Qual foi o mecanismo de segurança que eu violei? Nesse caso, no SQL Injection. Ah, mas tu violou... A discussão justamente é essa. Tu violou os controles do banco. Não. Porque dificilmente, ou seja, dificilmente não. O que acontece frequentemente? O desenvolvedor vai lá, cria a base de dados lá no, dentro do sistema gerenciador de banco de dados, né? Cria um usuário para a sua aplicação. Quando faz isso, alguns não fazem isso. Né? Cria um usuário lá para mexer no banco de dados da sua aplicação. E esse usuário é o usuário utilizado para acessar toda a base de dados da aplicação. Ah, então, sim, usar um usuário que ele não deveria utilizar na aplicação. É isso? Não é isso. Não. É o fato de que, eu digo assim, cada aplicação deve ter o seu usuário, no mínimo, tá? Para acessar a base de dados. O que eu falei baixinho antes para não alertar muito é que muitos não criam uma aplicação, uma senha e um usuário específicos para sua aplicação. E várias aplicações podem usar o mesmo banco de dados, o mesmo SGBD, o mesmo sistema gerenciador de banco de dados. Sim. E aí o que é que muitos fazem? Pegam a senha de admin, administrador do banco, de todos os bancos, geral, né, do SGBD, e vão usando isso em tudo que é sistema. A mesma senha e o mesmo usuário. Ah, isso aqui é um extra aqui no podcast. Não façam isso. Não façam isso. Ah, mas não sei o quê. Não façam isso. Claro. Ah, mas tem... Não façam isso. Sim, qualquer comprometimento em um dos sistemas pode inviabilizar todos os outros. Tem equipes diferentes. Tem gente diferente no banco. Isso é, em termos de segurança, isso é terrível. Tá? Isso vai contra aquele princípio do menor privilégio e tal. Mas vamos adiante. Então, essa questão da senha que está falando do banco é o seguinte: a aplicação, com relação à violação do mecanismo de segurança do banco de dados, que o banco de dados tem um mecanismo de segurança. Ele te pede credenciais para te fazer pesquisas lá dentro, para te conectar no banco e fazer pesquisa lá dentro. Mesmo nesse caso do SQL Injection, não há uma violação desse mecanismo. Porque as outras tabelas que o atacante está acessando, ele está acessando com as mesmas credenciais que ele acessa, por exemplo, a tabela de produtos para recuperar lá a informação de um produto. Num uso normal Num uso normal. Do site, né? Exatamente, no uso normal do site. Então, ele estaria violando o mecanismo ainda lá do banco de dados, pegando lá atrás, né? Lá no back-end, né? Estaria violando o mecanismo lá do banco de dados se de alguma forma ele estivesse acessando informação no banco que o usuário, que a aplicação tem no banco, não devesse acessar. Mas isso não é nem de longe o nosso caso. Claro. E talvez a opção legislativa deveria ter sido, se quisesse eliminar esse problema, talvez teria que ter colocado que, entre outras coisas, violação indevida de mecanismo é fazer um sistema, um software funcionar de forma anômala ou não prevista no sentido de obter informações ou destruir, né? Obter, adulterar ou destruir dados ou informações sem autorização expressa. Uhum. É. Mas aí haveria a possibilidade também do receio que o legislador teve de evitar que o jailbreak fosse considerado criminoso ou desbloqueio de videogames e tal, né? Aquelas coisas que algumas pessoas fazem. É, o legislador teve muito esse receio de evitar que isso acontecesse também. Então talvez ele teve tanto receio né, que mais uma vez entre os problemas da lei pode haver também essa possibilidade. Eu repito, eu não tenho opinião formada ainda sobre isso, de que o SQL injection não possa ser considerado criminoso. Ninguém pode nos acusar de não ter avisado no primeiro episódio que a gente iria bancar o advogado do diabo. Claro, tá? Porque claro. É muito fácil levantar os problemas nesse momento. Né? É. A questão toda é como resolver isso. Sim. Como colocar isso de uma forma clara, né? Se é que é possível resolver esses problemas também. É que tá... Senão a gente... O que vai acontecer, né? E aí, me perdoa a minha intromissão na área jurídica, né? Sim. Mas o que vai acontecer? Ah, a gente tem uma lei mal feita, né? E assim que ela começar a ser empregada, vai começar a sair jurisprudência, não sei o que e tal. E nós vamos começar a ver coisas equivalentes ao que a gente viu no passado do IP ser intimado para depor, né? Sim. A gente vai ver uns absurdos, assim, coisas equivalentes, assim, eu acredito que nós vamos ver acontecer. Né? Então, me parece que é esse o caminho, sabe? A lei tá mal feita, tá azar, agora vamos esperar os casos concretos aí e vamos ver caso a caso o que acontece. É. Eu só espero que os réus, né, e não estou fazendo aqui uma defesa de quem comete crime efetivamente, né? Claro, claro que não. Mas eu espero que os réus tenham um bom... Ia me expressar mal, porque tanto os réus quanto aqueles que sofreram as invasões, né, óbvio, né? Sim. E tanto uns quanto outros têm uma adequada assessoria técnica, né, para comprovar o seu ponto, sabe? Porque isso vai ser... Assim, vai ser caminhar sobre gelo fino, e trincado. Antes, tu falou sobre a questão da prova, né? Antes da gente seguir para a questão do consentimento, que seria o próximo passo, a lei também, e aí eu não sei se esse seria o espaço nessa lei, né? Talvez até uma atualização no Código de Processo Penal fosse necessária, no sentido de falar alguma coisa sobre a guarda de evidências, a guarda de logs, né? Porque esse tipo de crime sem investigação baseada em logs não, praticamente fica impossibilitada, né? Não se consegue investigar um crime eletrônico sem que se verifiquem evidências eletrônicas também, né? Uhum. E o curioso é que essa questão acerca da guarda de logs, ela é tratada no marco civil da internet, né? Sobre a obrigatoriedade ou não. Claro que a doutrina já entende já há bastante tempo que há necessidade da guarda de logs. Isso não se discute. O que se discute é o prazo, né? E o Marco Civil, se não me engano, coloca o prazo de 1 ano como prazo definido em lei. Mas o curioso é justamente isso, né? A lei penal não tratou sobre uma questão que é primordial para que a lei possa ser aplicada, e isso foi tratado numa lei civil, né? É, uhum. Algumas coisas que acontecem aqui no Brasil, né? Mas eu quero despertar a atenção dos nossos ouvintes acerca de um outro não é bem um problema, mas de um outro aspecto da lei, que é a questão do consentimento do ofendido. É, a gente eu tô ouvindo gente agora já desligando assim, só problema, desligar, não vou mais ouvir isso aqui. Segue quanto problema. Mas vamos lá. O tipo penal, ele fala que a invasão, mediante violação, com o fim de obter adulterar, ela só ocorre quando não há uma autorização expressa ou tácita do titular do dispositivo. A gente já falou, é verdade que a gente não seguiu bem uma ordem do tipo penal, mas a gente já falou sobre a questão do titular, do problema do titular do dispositivo, que nem sempre as pessoas armazenam as suas informações dentro de dispositivos das quais elas são titulares, né? Existe esse problema. Porém, a gente também tem que falar sobre a questão da autorização expressa ou tácita. Ou seja, o invasor, ele tem que ter uma autorização, que se não escrita, né, uma autorização que possa ser reconhecida, né? Deve ser uma, quando ela é tácita, né? Então, ou seja, ela tem que ser clara, ela tem que ser determinada. Um exemplo, porém, que a gente pode dar aqui é a questão do ambiente corporativo, né? O que, que seria uma autorização tácita para que a pessoa pudesse violar dados ou invadir dispositivos, né? Uhum. Digamos que a pessoa seja administradora de um sistema, ela perde a senha daquele sistema ou daquele dispositivo, né? E ela precisa ali utilizar mecanismos para recuperar a senha, para recuperar as informações. É evidente que o fato de ela exercer um cargo de administrador de sistemas, por exemplo, permite, né, dar autorização tácita, se não expressa, né, mas tácita, de que ele pode, enfim, acessar máquinas, resolver problemas dentro da atividade dela, né. Esse é o caso mais simples, assim, uhum, menos problemático da questão da autorização tácita, né. A autorização expressa é aquela que pode ser escrita, né, num documento, você tem autorização para acessar essa e aquelas informações. Pois bem, o curioso e o interessante é que as políticas de uso e de acesso no ambiente empresarial, entre outras coisas que essas políticas fazem, né, elas têm também como função estabelecer um consentimento expresso. Ou seja, uhum, uma política de acesso pode dizer: o funcionário do setor tal pode acessar no file server as informações que estão na pasta do seu setor apenas, e outras informações a que for dada expressamente, né, ou algo nesse gênero. Eu estou inventando uma questão aqui. Então, a importância, e aí o que os empresários vão precisar passar a se preocupar agora, é que o funcionário também pode cometer esse crime quando ele viola uma política de uso ou de acesso que expressamente o proíba de acessar determinada coisa. Só um detalhe aí, né, Guilherme? Ele comete o crime se ele violar um mecanismo de segurança, né? Não só violando a política, sim, né? Sim, vale tudo que a gente falou pois até é, agora. Pois aqui. É, ou seja, não basta o cara comete o crime se ele... e levar a acabar violando a política de segurança, mas ele teria que violar o mecanismo, né? O mecanismo também. Né? Eu acredito, e a gente sabe que existe uma série de situações dentro das empresas, a gente até mesmo presenciou na nossa atividade profissional, de funcionários que sim violam, por exemplo, contas de outras pessoas, ou descobrem, né, por meio de tentativa e erro, a senha de um colaborador e passam a usar de forma indevida, né, esse tipo de recurso. Mas também ao funcionário vai se aplicar todos os problemas que a gente levantou até aqui. A questão do mecanismo ser alheio, uhum, né, do dispositivo ser alheio, né, e também o ponto dessa questão do consentimento. Eu acho que o ponto mais importante aqui é o novo papel que as políticas de acesso vão possuir dentro do ambiente corporativo. É claro que o empresário, ele não vai utilizar mecanismos de segurança apenas no sentido de eventualmente conseguir punir ou eventualmente conseguir levar uma ação criminal contra os seus funcionários. A ideia não é a prevenção, essa questão, né? É, exatamente, né? Eu até comentei antes, agora, uma pessoa falou, agora, a partir de agora, as pessoas e as empresas vão ter que manter mecanismos de segurança Não é que isso vai acontecer agora. As empresas e as pessoas sempre tiveram que manter, porque elas não querem ser invadidas, né? Sim. O plus aqui é que há apenas a necessidade do dispositivo para tipificação penal. Então, tudo aquilo que a gente fala sobre a importância de políticas de uso no ambiente corporativo, e essa é também uma das nossas atividades, tudo isso vai passar a ser muito mais importante, vai precisar ser muito melhor construído, porque isso pode servir até de um incentivo para que os funcionários não violem, não violem a segurança do seu ambiente de trabalho, né? Uhum. No seguinte sentido, o empresário ele vai dizer para o seu funcionário, olha, você não pode acessar isso aqui. Se você descumprir essa política dizendo que você não pode acessar tal coisa e violar o dispositivo, você vai cometer o crime lá do artigo 154A do Código Penal. Uhum. Né? E uma outra questão acerca do consentimento é que ele não é eterno. Né? Claro que o consentimento expresso, enquanto durar, por exemplo, a relação de trabalho, ou o tácito, né? Essa questão, essa relação vai dar autorização para que o funcionário acesse ou não determinada coisa. Mas o consentimento, ele sim, pode ser revogado, né? Essa autorização pode ser revogada de forma tanto expressa também como de forma tácita. É, a gente vai ter vai ter que ter um cuidado grande aí com, por exemplo, atividade de pen test. Sim. São os testes de invasão. Né? Ou seja, empresas são contratadas para se fazer um teste de invasão no cliente, né? Ou seja, o cliente contrata essa empresa para que tente invadir os seus sistemas. Essas empresas vão ter que se resguardar, né, no sentido de, né, obter uma autorização formal, né, ou seja, bastante clara de quais sistemas e o que pode ser verificado, né, o que pode ser eventualmente invadido, né, que os mecanismos de segurança vão ser violados nesses testes, né? Qual é o período de vigência disso, né? E aí tem que trabalhar estritamente dentro daquele período em que foi dada a autorização, né? E mais importante ainda, registrar suas próprias ações. Porque Sim. durante um pen test, ou seja, durante o trabalho de teste de invasão realizado por uma empresa, um atacante pode efetivamente estar realizando um ataque. Claro. E aí, como é que fica? Então, não, todos os ataques foram... Não, tem que de alguma maneira identificar claramente quais são as ações sendo realizadas pela empresa que realiza o pentest. O pentest já é uma coisa complicada. Né? Claro. Porque existe muito mais teatro em volta do pentest do que a gente imagina. Né? Porque tem aquela coisa dos... Né, dos pessoal que testa sistemas e tal, dos filmes, não sei o que, que muita gente pensa naquilo. Sim. E no entanto, o pentest, ele por si só já é complicado, porque ele, sem nenhuma complicação legal, vamos dizer assim, já pode levar à perda de dados, ele pode levar à interrupção de um sistema crítico. Tem várias coisas que pode... Ah, não, mas eles... Né, quem vai fazer o pentest não vai apagar dados, não vai parar sistemas, não sei o que... ele pode procurar não fazer isso, né? Mas ele pode eventualmente sem querer provocar isso. Sim. Uma vez que a gente está subvertendo sistemas, um funcionamento, então pode acontecer qualquer coisa. Essa é a verdade. E pior ainda, se a empresa que estiver fazendo um pentest quiser fazer um pentest, não, vamos fazer um pentest vindo de IPs diferentes e coisas do gênero, que não possa ser identificado, que nem que um atacante fizesse de verdade. Sim. Pois é, como é que você vai diferenciar os seus ataques de um ataque realmente sendo feito por um atacante naquele mesmo período? Sim. Então, daí a importância de manter uma documentação bem direcionada, clara, e bem clara do bem que está sendo feito. Bem específica do que está sendo feito. E para a empresa que contrata o serviço, ela deve se resguardar também nesse sentido. Né? De, ok, qual é o período... Né, quando é que isso vai acontecer, quando é que termina essa autorização, né, quando é que termina esse trabalho, como é que eu identifico as tentativas de vocês, né, e por aí vai. Sim. A questão do pentest, junto com a questão da autorização para o funcionário, né, que é feita, que que passa a ter uma maior importância, como eu disse, a política de acesso ou de uso. Nesse caso, em relação ao Pentest, essas empresas que atuam como prestadoras desse serviço e as empresas que contratam vão precisar, não digo atualizar, porque em geral esses contratos já preveem essa questão da autorização e tal, né? Não acredito que os contratos que eu já vi nesse sentido sempre trabalharam na questão de autorizar, de limitar, de estabelecer datas e tal. Mas eu acredito que tem que haver uma revisão contratual forte dessas empresas, né, das minutas desses contratos, no sentido de estabelecer todas essas questões que tu colocou. A forma... Claro que a questão do pentest ela também é complicada, porque se o pentester dizer exatamente o que ele vai fazer, nada impede, a gente não sabe quais são as relações que existem dentro da empresa, né? Tem muitas pessoas envolvidas na TI, pode ser que alguém vá se proteger se ela souber de antemão o que o pentester vai fazer. Mas mesmo assim, eu acredito que todos esses dispositivos, eles vão precisar ser atualizados, esses contratos, né? Eu posso também citar uma outra questão envolvendo autorização, que não tem tanto a ver assim com o pentest, mas tem a ver com as assistências técnicas, né? A gente já gravou um podcast sobre a responsabilidade das assistências técnicas, mas a questão da autorização para o acesso, ela pode ser tácita, e muitas vezes é, porque as assistências técnicas, em geral, não fazem com um termo de ciência do que vai ser feito, de que o usuário autoriza o acesso de dados, mas não o seu uso. Mas a gente pode também ter alguns problemas aí nesse sentido, né, de eventuais cometimentos de crimes por assistências, por técnicos, né, claro que a empresa não comete crime, mas vai ser o técnico em si, né, que eventualmente acessa um dado e depois obtém e depois divulga esse dado, né, que é uma das formas qualificadas da lei ali, né, na situação de obtenção e também na hipótese de divulgação ou comercialização, ou transmissão de terceiro desses dados que forem obtidos, né? Guilherme, inclusive a gente abordou esse tema lá no episódio, eu estava procurando aqui enquanto tu falava, no episódio 4, que é a responsabilidade das empresas de assistência técnica. Nossa. E sim, isso pode acontecer. Claro. Né? Não há nenhum impedimento nesse sentido. Sim, sim. É claro que o técnico e a empresa, no geral, ela não deve, né, utilizar os dados que eventualmente ela tem acesso e publicar fotos ou os documentos do usuário da máquina do qual ela conserta. Né? É evidente que não deve existir autorização para isso. Mas é possível a gente enxergar uma autorização tácita ali, né, de que, ó, se a pessoa está entregando a máquina para ser consertada, é evidente que a pessoa vai ter que ter acesso às informações, mas para fins de conserto, né? E daí a importância de se fazer uma atualização de termos de ciência nesse sentido. Ainda que tenha uma autorização tácita, Guilherme, para acessar as informações que estão no computador, né? Cabe lembrar aquilo que a gente botou no nosso episódio número 4, que o usuário, o proprietário dos equipamentos, deve se preocupar em cifrar as suas informações sensíveis. Ah, sem dúvida. Tá? Faça isso. Sem porque, dúvida. Porque, as empresas que prestam assistência técnica, muitas delas têm nomes a zelar, uma reputação a zelar e tudo mais, mas muitas vezes tem um funcionário lá dentro que foge ao controle dessa empresa e ele acaba copiando informações, copiando imagens, copiando documentos, né, coisas do gênero. Sim. E sim. Alguns casos, que aí esses vêm a público, né, acabam até publicando coisas na internet que pertencem aos donos dos equipamentos. Sem dúvida. Sem contar os casos em que máquinas que são recebidas, vamos dizer assim, em troca de uma máquina nova e tal, acabam sendo vendidas, como houve aquele caso, inclusive, agora não lembro o nome da pessoa, mas ele, inclusive, processou a empresa que fez isso. Ele entregou a máquina dele usada para a empresa, né, e essa empresa vendeu a máquina dele com os dados dele dentro para um terceiro. Ah, sim, sim, sim, sim. Então, por mais que se confie e tudo mais, escutem lá o episódio número 4 e protejam as informações isso. De vocês no, né, nos computadores, principalmente notebook, que a gente leva assim para baixo, pendrive, então nem se fala, que além de levar, perder, é muito fácil. Ah, sem dúvida, né? Aí também vem a importância, a questão do pendrive que tu levanta é interessante, né? O pendrive, ele deve, a partir de agora, para fins dessa lei, né, ficar criptografado. Ah, claro. Caso contrário, se alguém acha um pendrive, utilize e divulga as informações, essas informações estariam armazenadas ali de forma... publicamente acessível. Aberta, né? É. Eu quero... enfim, a gente já está há 50 e poucos minutos aqui, eu creio. Enfim, já falamos bastante sobre os problemas dessa lei. Eu queria, então, finalizar levantando uma questão que pode servir até para um próximo podcast aí, que é a questão do BYOD. Uhum. Será que o BYOD feito da forma errada, sem as autorizações necessárias... Pela ordem, Guilherme, como tu costuma falar. Né? Uhum. BYOD, Bring Your Own Device. Exatamente. Né? Situação, seja, do funcionário, né? Funcionários levarem seus próprios dispositivos, ou seja, o seu notebook pessoal, o seu tablet, claro, o seu smartphone, para usar nas atividades da empresa. Sim, sem dúvida. Ligando na rede da empresa. Ligando e tal. Na rede da empresa, conectando os sistemas da empresa e tudo mais. A questão aqui do BYOD é justamente o fato, né, e o direito que a empresa deve ter, né, as que se preocupam com segurança, de monitorar esses equipamentos. E o problema, ao meu ver, é o seguinte: se isso é feito da forma errada, sem os devidos termos de ciência, a documentação toda necessária que define como isso vai ser feito, uhum, a gente sabe que as relações trabalhistas, muitas vezes, elas se deterioram de forma que quase chegam às vias de fato, às vezes, né? Sim. Então, se isso for feito de uma forma incorreta, pode-se dar a chance de um funcionário não satisfeito, né, com a relação de trabalho, se utilizar até de uma ação criminal contra técnicos da empresa, ou seu chefe, ou coisa assim, baseado nessa lei, né? Uhum. Embora seja um assunto interessante, eu acho que finalizamos apenas... Até porque apenas... tens um pica-pau agora aí, batendo aí no fundo. Tem uma batida aqui no escritório, enfim, mas teremos que terminar agora com essas observações. Eu agradeço a atenção de todos, ficamos à disposição de todos os nossos ouvintes ali pelo nosso site. Lembrando também que agora a gente tem uma fanpage no Facebook, www.facebook.com/segurancalegal. Esperamos todos também nesse novo fórum. E principalmente, né, Guilherme, porque essa nossa discussão, ela está longe de ser definitiva, né? Ah, sim. Então, utilizem aí o Facebook, o Twitter, o próprio site lá do Segurança Legal, para colocar as opiniões de vocês ou as dúvidas ou outras questões a serem levantadas. Claro, né? claro. E a gente, muito provavelmente, a gente vai voltar aí no futuro a comentar sobre esse assunto, principalmente quando surgirem casos mais concretos de aplicação dessa lei. E aí, acho que a gente vai ter bastante assunto aí para discutir nesse sentido. Sem dúvida. Então tá. Então agradecemos aí a atenção de todos e até a próxima. Até a próxima, pro Guilherme e pro seu pica-pau aí no fundo. Até logo.